Eu acho que eu não consegui parar. Eu acho que não consegui parar. Eu acho que não consegui parar. Pizza de merda é o que eu quero. Bota no meu prato. Se for me contratar, eu quero bosta no contrato. Fiquei muito tempo sem tu. Agora eu não limpo mais o meu cu. Pizza de merda é o que eu quero. Bota no meu prato. Se for me contratar, eu quero bosta no contrato. Passei muito tempo sem tu. Agora eu não limpo mais o meu cu. Eu não limpo mais o meu cu, não. O meu cu, não. O meu cu, não. O meu cu, não. Eu acho que não fui capaz de ficar sem você. De ficar sem você. Quase todo dia me embaixo desespero. Eu sinto sua falta dentro do meu banheiro. E às vezes me pergunto por que fiz isso comigo. Sem você minha vida não tem sentido. Pizza de merda é o que eu quero. Bota no meu prato. Se for me contratar, eu quero bosta no contrato. Fiquei muito tempo sem tu. Agora eu não limpo mais o meu cu. Pizza de merda é o que eu quero. Bota no meu prato. Se for me contratar, eu quero bosta no contrato. Passei muito tempo sem tu. Agora eu não limpo mais o meu cu. Comer de garfo, comer na rua. Merda no prato, merda na chuva. Lá no banheiro, no meu sapato. Guardando merda no guardanapo. Chuva de merda, caga na boca. Merda na boca, merda na touca. Pude de bosta, bolo de bosta. Torta de bosta, meu bote gosta. Pizza de merda é o que eu quero. Bota no meu prato. Se for me contratar, eu quero merda no contrato. Passei muito tempo sem tu. Agora eu não limpo mais o meu cu. Pizza de merda é o que eu quero. Bota no meu prato. Se for me contratar, eu quero merda no contrato. Passei muito tempo sem tu. Agora eu não limpo mais o meu cu.